Oi, Salvador, voo 9093, no 8, pushback, acionamento. Voo 9093, aguarde para início do pushback. Vai. Na 6211, decolar os 28, chamo o controle de Salvador no 20.8. 208, 6211. Salvador, na 6211. É 211, contato radar na decolagem, suba para o nível 360, autorizado Leda. 360, autorizado Leda, 6211. 40 Campinas. Bom, no 963, autorizado táxi, abate no wind, chame quando no posto estiver pronto, ajuste altímetro no 097. Gente, pelo estado, qualquer porta pode ligar a dar 10, bom, no 963. Voo na 093, após a passagem da aeronave da companhia retaguarda, inicia pushback acionamento, chama táxi. Após a companhia, inicia, chama táxi. Voo na 093, obrigado. Próximo ponto de espera pronto, bom, na 963. Bom, na 963, autorizado. Aliás, decolar, pistão 0, vento 150 graus, 6129. Livre alinhamento e decolagem da 190, bom, na 963. Azul 4201, no Monte 13, pushback acionamento. Azul 4201, na guarda para início do pushback. Azul 4201. Salvador, gol 9093 para táxi 163 a bordo. 2 horas e 50, autonomia alternando Campinas. Bom, na 093, autorizado táxi, eu bati o Luíne, deixando quando o ponto espera pronto, ajuste o altímetro 1097. 1097, chama o ponto espera pronto, 1093. Bom, 1963, decolou os 32, chama o controle de Salvador no 20.8. 308, 963, bom dia. Contou em Salvador, bom dia do Gol 1963, decolagem, sua escuta. Gol 963, bom dia, contato radar, suba para o nível 380, autorizado, direto Leder. Direto Leder, subindo a 380, 963. Solo, é o Alfa, X-Ray Uniforme. Alfa, X-Ray Uniforme, aguarde para ingresso. Ok, no aguardo, Alfa, X-Ray Uniforme. Identificação via BOMF, desça para 4.000 pés, o ajuste 9097. 17 via BOMF, 4.000, meia passada. Alfa X-Ray Uniforme, autorizado ingresso até o portão 10. Ok, autorizado ao ingresso Alfa X-Ray Uniforme. No 4201, no 03, autorizado para o pushback acionamento, chame para o STAC. Autorizado para o estacionamento, no 4201. Alfa X-Ray 10, Gol 0093. Gol 0093, autorizado. Alinhar de colapso 10, vento 150 graus, meia dúzia nós. A linha de cordão 10, Gol 10093. Chama 6211, chama agora Recife, na frequência 125.1, alternado 128.35. 251-12835, chama 6213. Gol 093, decolou 36, chama o controle de Salvador na 20, decimal 8. 208, obrigado aí, bom fim de semana. Controle Salvador, bom dia. Gol 093, decola 1500 na Arbor 1. Gol 093, contato radar, decolagem, suba e mantenha nível 360 via saída Arbor 1. 360, via Arbor 1, Gol 1093. Azul 420195 a bordo, 4 horas 45, alternado, Ribeirão Preto. 4h45, Ribeirão Preto, confirme o POB? 95. 95, autorizado táxi via Índia, chamo no ponto de espera pronto, ajuste altímetro 10097, o Azul 4201. 1071, pode esperar 10, ponto Azul 4201. Alô, é o Alfa, X-Ray, informe, informa a 7 do remoto, bom dia, volta abaixo. Gente, bom dia. Elefa 1093. Bono 963, chame Recife, frequência 125.1, alterna 128.35. 25, alterna 2835, gol 963, na Modil. Conto e espera, estou no 0, azul 4201. Azul 4201, autorizado a linha de colapso, estou no 0,150 graus, 089. Autorizado a linha e decolar no 0, azul 4201. Iniciando a decolagem azul 420. Azul 4201, decolagem 41, controle Salvador 10.8. Salvador 208, azul 4201, bom dia. Controle Salvador, bom dia, azul 4201, passa mil pés, São Bruno. Azul 4201, contato radar da decolagem, suba via saída São Bruno para nível 320. Sobe via São Bruno 320, 4201. 0093, chame Recife, frequência 126.0, alterna 28.8. Recife, 260, alterna 288, obrigado, na 093. Bono 649, setor de via esquerda. É possível uma duna também para ajudar nos desvios, 649? No 649, sala de desvio autorizada para o Edituna. Desça para 2.000 pés, que negar na 017, ele é SXR autorizado. Gente, 2.000, executando desvios, como possível levar a duna, gol 649. Controle azul 4201, evitando a perda da formação, perpetuando o desvio esquerdo da rota, aproximadamente 10 a 15 metros. Quem te informa para onde? A princípio é 220. Copiado, informe a termo de desvio, se tiver condições, eu elevo. Ciente azul 4201. Queria confirmar, elefa não faz parte do nosso plano. Corrijo, após desvio autorizado a proa de Leda. Tá ok, após desvio, Leda azul 4201. Retornando a rota com proa de Leda azul 4201. Quente. Olha o azul 4201. Yes. Alguma possibilidade de coordenar uma proa mais à frente devido à nossa saída tardia lá de Salvador, monte pra vender ou à frente? Tem, se aguarde. Paciente, graças, 4201. Azul 4201, autorizada para o Edmótivo. Autorizado, Edmótivo, azul 4201. Muito obrigado aí pela coordenação. Bono 649, confirme estabilizado. Estabilizado, 649, visual. Sente na torre, frequência 198, decimal 95. 295, boa. Oi, bom dia, Bono 649. Bono 649, tráfego de estado autorizado, pouso pista no 0, evento 150 graus, 089, pista molhada. E pouso, Bono 649. 3201, chame Recife, frequências 125.1, alterna 128.35. Recife 251, alterna 2835, azul 4201. Obrigado, bom dia. Bom dia. Sala 51, livre à direita. Confirma, a pista ainda se encontra molhada? Afirmo. Enche. Livre à direita, solo 219. Seguindo o táxi à direita, agora solo 1219. Gol 1649. Torre Salvador, da 3507, conta 0010 para nós. O TAN 3507 autorizado, aliás, decola pista no 0,60 graus, 089. Ali, decola 10, TAN 3507. Mantenha a escuta permanente no controle, fica atento agora à decolagem de um Airbus 320 na pista 90, pode estar autorizado. Aí prossegui para o local de sobrevoo, Mike Vitoral, na sua escuta. Eu 357, decolado 03, controle Salvador 20.8. 08, obrigado, vai ter. Controle, muito batido, tá? 357, decolou na sua escuta. TAN 357, contato radar na decolagem, suba via saída Arbo 1 para níveis de voo 360. Arbo 1, 360, tá? 357. Após 2000, poderia voar Eleva? TAN 357, após 2000 pés, autorizada para o de Eleva. Após 2000, Eleva, tá? 357. Mike Vitor Alfa, ingressa no setor da torre, chame na frequência 198.95. 198.95 da presente, Mike Vitor Alfa. Torre Salvador, muito bom dia. Papapá, Mike Vitor Alfa. Mike Vitor Alfa, torre. Está ingressando pelo seu setor norte para sobrevoo na vertical da estação Mussurunga, no eixo da 10, Mike Vitor Alfa. Presidente, mantendo a escuta permanente, está autorizado sobrevoo na área. Reporta para se deslocar. Vai reportar o deslocamento. Totalmente condicionado aos seus tráfegos, Mike Vitor Alfa. no local de sobrevoo, Mike Vitoral. Se escuta. Confirma, prossegui para o setor agora. Negativo, vai manter a presente posição em sobrevoo, Mike Vitoral. Deixa. A7, chame Recife, frequência 126.0, alterno 28.8. 01288 com Recife, muito obrigado, bom dia. Bom dia. Agradeço toda a colaboração, livrando o setor de sobrevoo. Se autorizado, mantenha a vertical da paralela até Iguatemi, Mike Vitoral. Excelente, afirmo. Autorizado com a transferência, Mike Vitoral. Grato, vai guardar a transferência, Mike Vitoral. Estou. Sector Alfa, controle Soldão 20-8. Poderia confirmar para o Mike Vitor Alfa? Firmo, Mike Vitor Alfa, firma controle Soldão 20-8. Transfere da presente, Mike Vitor Alfa. Controle, papapapá, Mike Vitor Alfa, retorna sua frequência, está mantendo a vertical da paralela, vai prosseguir pela mesma até Iguatemi, Mike Vitor Alfa. Gente, reporte iniciando sobrevoo no Iguatemi, Mike Vitor Alfa. Reportará no início do sobrevoo, Mike Vitor Alfa. E o Gol 1233, no Monte Ano, pode estar no azar pronto. 1233, autorizado ANL, decolapso 0, 21, 80 graus, 089. Livre ANL, decolapso 0, Gol 1233. Vai se deslocar através de dunas para sobrevoar na sua escuta, Mike Vitor Alfa. Vai manter a posição, Mike Vitor Alfa. Controle ciente. 233, decolou 18, controle de Salvador, 20-8. 08, bom dia, bom final de semana, amigo. Bom dia, gol. 233, decolou. 233, contato radar na decolagem, suba via saída Arbono para nível 360. Muito obrigado, senhorita. Agora no 1033. Prossiga. Aproximo na proa de eletro. Autorizada para o dia Elefo, Gol 1233. Gente, vou lá no Elefo, Gol 1233, obrigado. Meu golfe, confirmação da decolagem. Golfe, não tem tráfego reportado no setor, reportado fora do solo. BTA. Estou ciente do acionamento após o término. O meu foquinho. Só fora do solo, já visual com o campo. É o meu gol, ciente. Confirma, prossegue paralelo até que ponto? Até o final dela? Eu vou ver um acidente, então eu não tô sabendo ainda, mas é depois de Mussurunga, com certeza. Ok, ciente, tá no meu golfe. Prossegue sobrevoo, não tem escuta. Vai manter sua escuta e inicia sobrevoo na paralela até o meu golfe. Novo sobrevoo em mata escura ainda através de Dona Mike Litoral. Gente, reporte iniciando sobrevoo Mike Litoral. Reportará no local Mike Litoral. Suba 234, chefe de engenharia alfa no ponto de espera da 1-0, chama torre 1-1-8, decimal 95, tem legal 1-0-7. Cruzão 170, gol 233. Afirmativo, Rona 233, chame Recife, frequência 126 decimal 0, alterno 28 decimal 8. 0088. Bom final de semana, senhorita, obrigado. Igualmente. Salvador, bom dia, o azul 4234.0 dono 0, pronto. Do 4234, bom dia, autorizado, linha de colapso no 021.